Nem um longa mais fiel, brutal e cruel. Retrata tanto ódio e sangue nos olhos. Antro de desgraça ao ver o corpo caído, crivado. Nada importa, o desespero é maior. Dor e angústia sufoca de joelhos. A mãe grita, o moleque agoniza. Eu pedi tanto pra você sair dessa vida. Pelo amor de Deus, meu filho, volta, acorda. Limpando o sangue coalhado na boca, Nossa Senhora. Barato continua louco e cada vez pior. Vejo na cara do maldito no fim do B.O. Semblante de satisfação e um prazer mórbido. Nós é só número pro estado atestado de óbito. Meros massa de manobra na obra macabra. Marionetes no teatro do mal controladas. Protagonistas da cena de morte desse filme. Que traz o peso a real com o tema dias tristes. De joelhos no chão, crucifixo na mão. Implorando aos céus redenção. Perdoe-os, pai, eles não sabem o que fazem. O refém de intelectos do gueto, a mensagem. De joelhos no chão, crucifixo na mão. Implorando aos céus redenção. Perdoe-os, pai, eles não sabem o que fazem. O refém de intelectos do gueto, a mensagem. Dia nublado, clima pesado. Anuncia mais um drama, uma perdida jogada da vida. Mas o que foi pra lona? Lamenta com o vento nessa natureza morta. Agonia, tortura, caixão que desce a cova. Caralho, essa porra, o roteiro nunca muda. O script é o mesmo, sangue espalhado na rua. A batida da claquete ou batida da polícia autoriza a cena que choca toda a mídia. Intelectos do gueto, meu truto, eu tô contigo. Enquanto estralo os tiros, nós continua vivo. Zona Leste, Juta 3, tamo junto nessa bala. Os gangsta mostra a cara, os bunda mole se caga. Clima de guerra, clima louco, as neuroses chapa o globo. No asfalto de monstros, pinote é só pipoco. Foto consumada, violência ainda existe. Mesmo que ajoelhado, os dias ainda são tristes. De joelhos no chão, crucifixo na mão. Implorando aos céus redenção. Perdoe-os, pai, eles não sabem o que fazem. O refém de intelectos do gueto, a mensagem. De joelhos no chão, crucifixo na mão. Implorando aos céus redenção. Perdoe-os, pai, eles não sabem o que fazem. O refém de intelectos do gueto, a mensagem. Vários demônios encapuzados, carro preto sem placa. Aniquilando, dizimando, sem dó nas quebradas. Preto, pobre, favelado, alvo majoritário. Poça de sangue no bar, mais de 40 disparos. A chacina de número 20 no semestre. Inocentes sendo mortos, moleques e rappers. A TV noticia de forma hipócrita e fria. Tinha passagem às vítimas, dane-se as famílias. Corpos são encontrados com marcas de execução. Dois suspeitos apreendidos na perseguição. Vira a câmera da viatura, desvia a rota. Planta arma e droga na cena, simula a troca. Punição pra farda podre, é chuva de garrafinha. Pra rasgá-los no meio e vingar as perifas. Um massacre eminente nesse campo riche. Só vejo lágrimas de morte e mais dias tristes. De joelhos no chão, crucifixo na mão. Implorando aos céus redenção. Perdoe-os, pai, eles não sabem o que fazem. O refém de intelectos do gueto, a mensagem. De joelhos no chão, crucifixo na mão. Implorando aos céus redenção. Perdoe-os, pai, eles não sabem o que fazem. O refém de intelectos do gueto, a mensagem.